querendo me ver. Olho na tela, não quero atender. Amanhã eu mando um vídeo pra você. Não, não, não, não. Olha o dedinho balançando, dizendo que não. Não, não, não, não. Olha o dedinho balançando, dizendo que não. Não, não, não, não. Olha o dedinho balançando, dizendo que não. Olha o dedinho balançando.